ligeiro. Quando chega a noite, o clima logo muda. O sangue fica quente, vou vestir minha armadura. Passos lentos, olho pra trás, pra frente. O clima tá pesado e meu corpo sente. Dobrando uma esquina, já trombo com fulano. De capuz, me olhando, com a mão debaixo da blusa. Bem sinistro, me cumprimentou, me conhece. Que alívio, eu sempre desarmado, sem oferecer perigo. Claro que vai dar merda se eu for confundido. São vários pretos envolvidos e bem armados. É que nem todos true, são meus aliados. Pois lá no Apolíbio, é, são vários pretos, formam inimigos. Você fica vulnerável querendo ou não. Nem mesmo assim, sem meter em confusão. Noite fria, noite fria. Sai zica, sai zica. Mesmo pegando uma visão de ideias certas, a noite traz surpresas indiscretas. Se tem, ponha na cinta. Que as noites tão sinistras, tão sinistras. As noites tão sinistras, sem dó. Se tem, ponha na cinta, sem gogó. As noites tão sinistras, sem dó. Se tem, ponha na cinta, sem gogó. Nas noites sombrias, os cara vira monstro. Olhos envermelhados com o 30 do lado. Pequenos furtos e roubos é constante. Mas os caras estão vidrados e vão te soltar um bang por causa de um celular. Será? Sei lá, soltar pipoco de repente. Mais uma vida se vai, mais um inocente. Que é gente da gente, muito competente. Morto por delinquentes. Pessoas estão perdidas, morte por armadilhas. Máquinas infinitas, infinitas. As noites estão sinistras, sem dó. Se tem, ponha na cinta, sem gogó. As noites estão sinistras, sem dó. Se tem, ponha na cinta, sem gogó. As noites tão sinistras, sem dó. Se tem, ponha na cinta, sem gogó. As noites tão sinistras, sem dó. Se tem, ponha na cinta, sem gogó.